098, copia? 098, copia. Natal 370, via Pesulo 10, autorizado. Curva esquerda, após decolagem no zero, saída Pulca, transição Zipar. 120.8, 5424. E autorizado nível 370, pela Pesulo 10. Curva esquerda, após decolagem, Pulca, transição Zipar. 208, 5424. Correto, chame pronto, portão 2. Chama. Go ahead, sir. Well, I can confirm the SID departure. Patch is Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. After Momo, Cogbo. Kilo Oscar, Golf, Bravo, Uniform. After Cogbo, G-Beach. Okay, Momo departure, Cogbo transition, and then give it airport 200. Correction, after Cogbo, Dilube, Delta, India, Lima, Irfan Bravo. After Cogbo, Dilube, airport, Dilube. Dilube, intercept, Paris 50. At Dilube, then, Abu Whiskey 50, airport, Série 2228, autorizado o approach conquista. Ok, muito obrigado pela gentileza, 2228. Para o pushback, acionamento voo 1098. 4 Lima, azul 2713. O 09812 está autorizado, chame táxi. Chama ela para o táxi do 09. To push and to start the approach attacks. Tower, muito boa noite. É Portugal 020, ready for dispatch. Roger, clear to land up and take off the wind is 160 degrees, 8 knots. We're coming up and take off under 160, we're Portugal 020. Compras para o táxi, eu vou 1098. Está com 89 a bordo, 2h43 de autonomia alterna com Fortaleza. Livre táxi, à direita, chame 1895 para decolar de Monte Pena. Direita, 1895, chamar a conta pronto, 098. Portugal airborne at 48, calling out 120, decimal 8. 120-8, airborne channel 020, boa noite. Boa. Salvador de Pátria, boa noite. Airport Charles 020 with you. Portugal 020 radar contact on the Pátria, contact flight level 370, Momo de Pátria. Roger, Momo de Pátria, level 370, Airport Charles 020. 32228, chame em Recife, frequência 133.25, alterno 251. 3325251, obrigado. Mount American, 230 for a second. Is it a ready taxi? Affirmative. Roger, clear to taxi via April 1, then India and Alpha until holding short and call the tower. 118.95 and ready. Okay, April 1, India now. India, then Alpha, hold short 10, we'll call tower 895, American. 220. Decola os 48, controle 20 desse momento. 208, boa noite. Controle Salvador, gol 1098, se escuta. 1098, contato radar, sou para nível 370, saída PUCA. PUCA 370, grato. Autoriza direto de par para o 0938. Mantenha a saída, gol 098, aguarde a autorização de Recife. American, 230. Prosseguindo, please. American 230. Can we hold here for about 2 or 3 minutes? Okay, that's okay. Okay, call me back to stop track, is it? Taxi again. American 230. Controle Salvador, Altan 38, não viu? 3891, a sua identificação chega da Bonf, desce para 4000 pés, que é legal na 095. Identificado, Bonf 4000, 1095, Altan 38, não viu? Gol 098, chame Recife 2085. 2085, 08. Portugal 020, contact Recife Centre, 126.85. 12085, era Portugal 020, say us good night. Negative, 12685, good night. Roger, 12685, era Portugal 020, good night. Good night. Clear to continue your attacks until holding short to runway and call 12, correction, call 118.95 for takeoff. American 230, we'll continue and over to tower. Tower American 230, ready to take off runway 10. Clear to line up and take off runway 10, wind is 150 degrees 6 knots, American 230. American 230, clear to line up and take off runway 10. Controle Salvador, boa noite, Altan 3170, com a informação Alfa descendo para 150. Altan 3170, acende a identificação, chega na mar e desce para nível 050. Identificou 050, Altan 3170, é possível voar duna? É negativo, mantenha a chegada, Altan 3170, é o número 2. Tente número 2, mantenha a chegada a mar, Altan 3170, obrigado. American 230 airborne passing 1400 for flight level 380. American 230, rate of contact from departure, climb to flight level 380, moment departure. Mono of departure, climb to 380, American 230. Echo, tá certo, prossiga. Pra 9, pra 1, no 3, ciente, autorizado. Autorizado, mantendo a escuta permanente, chama término. Se possível, agilizando. Tem aeronave para pouso, ela vai para posição 1 no 2. Falou, grato. A 31170, utilizar 2000 pés, sem negão no 05, Duna, sinal ILS, ponto estabilizado. Sendo para 2000 pés, com 1005, direto Duna, vai reportar estabilizado no ILS X-Ray, então 31170. Estabilizado, 3891. 3891 no complexo da minha torre 118 decimal 95. 1895 até 3891. Salvador, boa noite, azul 4062, informação alfa. Do 4062, a sua identificação via chegada Mari, via separa nível 050. Via Mari até o 050, 4062. Oi, Salvador, é o TAN 3891, final ILS X-Ray 10. TAN 3891, nave estado, autorizado pouso, pista 10, o vento 150 graus, 7 nós. TAN 3891 no copiador? Afirmo livre, pouso na 10, 10 no 5, TAN 3891. controle 4062, pode voar direto, tá? Confirme, controle. 4062, precisa voar direto, tá? Por exemplo. Golf Tango Fox. Paulo, sinto autorização de reboque da ponte 1 do pátio principal para a ponte 8 do pátio principal também. Gente, tá 01 pro 8 do pátio 1, mantém a posição aguardando o Golf Tango CA, o Golf Tango Fox. Salvador, boa noite, Altan 3170, passou externo, baixado, travado. 3170, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 7 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, 3170. Alfa Juliette, portão 12, é a remota 12 do pátio 1. Alfa Juliette, remota 12 do pátio 1, 3890. Controle 4062, precisa voar a Duna, que já diz as informações. Autoriza Duna 2000, PENS, PNH 1095, final do procedimento ILSX, reinforme estabilizado. 2000, PENS, Duna 1015, né, sector autorizado 4062. Tá 3170, solo 18, direita 12111. Direita 12111, tá 3170. Solo tá 3170, liberando. 3170, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, tá 3170. Tango Fox na escuta do solo? Na escuta, Fox. Autorizado, da posição 1 para 8 do Pat 1. Autorizado, chama a terra. Valeu, ok. Over the ground, good evening, go 1-9-1-6. Go 9-9-1-6, ready to copy. That's affirmative, sir, we have alpha information. Go 9-9-1-6, clear to Sierra Bravo, Romeo Fox, Recife, via flight plan routes, flight level 370. After takeoff runway 10, left turn, Puka departure, and Aru transition. Salvador departure 120.8, squawk 5432. Clear for Recife via flight level 370. Departure runway 10, turn left, perform Puka transition Aru 120.8, squawk 5432. 1-9-9-1-6-10-6. 9916, just confirm flight level 370. That's affirmative. Roger, on gate 06, call me for pushback and letter. We call you back. Estabilizado, 4062. Azul 4062, chame a torre 118, decimal 95. 18. Torre Salvador, Azul 4062, boa noite. Azul 4062, boa noite, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Visual. 062, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Autorizado pouso, Azul 4062. Solo Gol 9196. Prossiga. Você pode confirmar o horário de fechamento da pista? A informação que eu tenho a bordo fala que a pista fecha 4h15 do Lu, mas a companhia falou que fecha mais cedo, você pode confirmar? É 0345 Zulu. 0345, não é então, né? Afirmo. Tá bom, viu? Obrigado, viu? Zero 62, solo aos 28, libere a direita, ataque livre Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 2, passe no 062. Salvador, aqui é um Golfo Tango Fox, formando término, é bom, graças, bom dia. Gente, boa noite. Na escuta. Pronto, senhor. Puxa back e acionamento. Gente, autorizado. Puxa back e acionamento, chama o sotaque. Tá, ali chama o sotaque. Fala, Pax, o gol 991. 675 a bordo, 3 horas e 15 até Natal. Táxi autorizado, Mate 1 na Índia, ponta de espera 2895015. O ajuste gol no 9996. 15, Mate 1 na Índia, chama 2895. Gol no 9916.